Torre Salvador, bom dia, é o Webjet Whisky Juliet Mike. Prossiga, Whisky Juliet Mike. Whisky Juliet Mike solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, box número 01. Autorizado, reporte ao término, Whisky Juliet Mike. Iniciando, reportará, Whisky Juliet Mike. Salvador, Web Jet Whisky, Juliette Mike, reportando o término do reboque para o Pátio 1, box de número 01. Bom dia. Obrigado, bom dia. 87, bom dia. 87, bom dia para Guarulhos. Eu tenho aprovado já o nível repetitivo. Apenas checando 360 aprovado, aceita? Afirmo para aceita. O voo no 817 autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Primeiro aerovia, Pajulu 21. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida árvore, transição elefa. Transponder é o 5407, o controle em 1.20.8, corteja. Guarulhos 360, a primeira aerovia Pajulu 21. Decola da 10, curva direita, saída árvore. Transição elefa. O controle, o transponder é o 5407, o controle 1208, voo no 87. Correto no 8 no 7, chame para o acionamento no portal 5.